Novo Super Dinâmico, trazendo tudo o que há de melhor pra você. Porque o show é todo seu. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. DJ Iago, transmitindo emoção a cada apresentação. Bota a buzina pra cima e dá o gritão aí que eu quero ver, eu quero ver. Quem é de Turiaçu, bota a buzina pra cima. Quem é de Antônio Dino, dá o gritão aí que eu quero ver, quero ver. Quem é do Flamengo, bota a buzina pra cima. Quem é do Corinthians, dá uma vai do Flamengo que eu quero ver, que eu quero ver. E quem é do Flamengo, dá uma vai do Corinthians aí que eu quero ver, que eu quero ver. Agora, agora, agora. Hora de me escutar. Vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume. Bora, Antônio Dino, Antônio Dino. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não me dá. Viagra, nosso parceiro Nerivaldo Leite, tá aqui no nosso House Mix. O Nerivaldo e toda a comitiva de Turiaçu, garoto. Parabéns, parabéns. Mas preciso de você. O rolê valer. Senta bem. Olá, então sarra, a bunda no chão, então sarra, o corpo no chão, então sarra, a bunda no chão, então sarra, o corpo no chão. E dali da pressão, e dali da pressão, e dali da pressão, e dali da pressão. Quem vai ficar muito doido até de manhã dá o gritão que eu quero ver. Bota a mão pra cima e bate na palma da mão. E bota a mão pra cima e bate na palma da mão. E dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Caralho, é o Paulinho da Dia. Quem sabe, irmão? Que outra pessoa não há. Bora, Antônio Dino, Antônio Dino! Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar. Me deixou chorando por você. Toma, toma, toma. Se foi, me disse adeus. Se parece criança pra você. Porque chorei, porque chorei. Eu sei que quando eu vi você, canta, vai, canta, vai. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. É como disse, você vem me procurando. E agora, nosso parceiro Vanderlei de Antônio Dino com a gente também. Vem na companhia do nosso parceiro Nerivaldo e toda a galera. Alô, Vanderlei de Antônio Dino. Você jura que me ama e me pede pra ficar. Quem tem orgulho de ser brasileiro, dá um gritão aí que eu quero ver. Quero ver. O nosso dinâmico de volta aqui no estado do Maranhão, em Turiaçu. Mais precisamente aí da comunidade Antônio Dino. E a gente vai tocando pra galera. Bota, bota, bota lá pra cima. Bota, bota pra cima, na manha, tipo assim, ó, assim, ó. Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Tamo na área, tamo na área. Tocadinha na potranca do cucum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tocadinha na potranca do cucum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. DJ Alex Vera, aí a equipe dominada, a edição Sebastião tá aqui com a gente, valeu! Bora! E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. E faz, e faz, e faz o sinalzinho da amizade. E faz, e faz, e faz o sinalzinho da amizade. E faz, e faz. É muito dinâmico na tua cabeça. Tua cabeça. Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar propósito. Alô, Igor, Cleito, Jean, Jarina, Ale Balbino, Cleison e da família GTA. Aí com a gente. Ela quis terminar, agora se entendeu. Alô, Elton Big Z. Luan Rodrigo, garoto. Minha aí tá bem, só não tá melhor que eu. Minha aí tá bem, só não tá melhor que eu. Já tô devendo? Tá bem, só não tá melhor que eu. Tá me falando verdade o que aconteceu. Minha aí tá bem, só não tá melhor que eu. Minha aí tá bem, só não tá melhor que eu. Tá me falando verdade o que aconteceu. Olha ela lá, saindo do baile, toda mijada, capotada, pedindo carona. Enquanto eu tô aqui rodeado de várias casas, na casa da praia. O Iago chegou. Márcio, obrigado, Márcio, tá aí com a gente, valeu. Bora ver, já fio. E o fura olho. Vai no chão, faz o seguinte. Vai no chão, faz o seguinte. Vai tocar no dia na boca. Toma os cobites pra ela, cinturinha, ela quer mais. Toma os cobites pra ela, DJ, ela quer mais. Toma os cobites pra ela, DJ, ela quer mais. Toma os cobites pra ela, o menor é sagaz. Toma os cobites pra ela, caralho. Vai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, porra, vai. Pega a controladora, pega a controladora, pega a controladora, pega. E vai do caquinhado, e vai do caquinhado, e vai do caquinhado, e vai do caquinhado. Pra cima, pra cima, vai. Ei, DJ Paulinho. Bora sacudir o estado do Maranhão, do Maranhão. Vai dar PT. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Elas estão tomando uísque, tira selfie de biquíni. Dá um close nas bandidas, dá um close. Olha o casal, Regina! Elas tão com... E o amigo Leandro daí, a gente, um abraço pra vocês, obrigado, viu? O crime que hoje elas estão com o crime. Vai dar PT. Cê mete o louco, hein? Falou, Jefinho! Tem vara de ser. E todo mundo Fox Esporte, Leandro! Joderson! O amigo Turizinho também tá aqui com a gente, DJ Giro Rodrigues! Produções! Vai dar PT. Dá-lhe essa! Amigo Cadu, ISC, minha amiga Samires, minha amiga Luana, daí com a gente, obrigado pra todo mundo, valeu! E a garotinha, é! O que essa garota fez comigo? Tirou essa gema do bandido. Essa nada vai mexer na rede. Eu respondo ré, depois do rolê. O que essa garota fez comigo? Tirou essa gema do bandido. Essa nada vai mexer na rede. Eu respondo ré, depois do rolê. E bota pra cima, Quem Quem tá com uma latinha de cerveja na mão? Quem tá com um copo de cerveja na mão? Bota pra cima, e bota pra cima, e bota pra cima, e bota, e bota, e bota. É. E água aqui na latinha, aqui é só na garrafa, garoto, só na garrafa. E dali, dali, dali, dali. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Um whisky, head, arreia, arreia. Um whisky, head, alô, Melri! É os canalhas do comércio novamente. Todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam no que dão presente. Toda envolvente. Pode chegar junto que hoje tem. Eu sei que você deve estar imaginando. Esses moleque, eles devem estar roubando. Esquece isso, não faz parte dos meus planos. Olha os meus planos. Pode chegar junto que hoje tem. Eu já mandei. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Um whisky, head, arreia, arreia. Um whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Um whisky, head, arreia, arreia. Um whisky, head, arreia, arreia. Valeu! Amiga Sabrina, obrigado Sabrina. Aí a gente, o Mike, o Johnny também, tá todo mundo aqui no Dinâmico. Valeu, Dinâmico, valeu. Bora Turiaçu, Turiaçu. Obrigado os moleques doideira. O amigo Pisa, Gigi. O amigo Dan, Valderson. São Saulo, aqui do comando, o máximo G, São Saulo. Tenta conversar, tenta nos reconciliar. Alô, Saulo, aqui do comando, com o máximo G, só vai. Eu te amo tanto, me custa tanto, viver sem ti. E a equipe turbinada, o amigo Roniel, Sonivaldo, lá de São Sebastião, daí com a gente. Valeu. Olha os primos da zoeira aqui no Dinâmico, Dinâmico, Dinâmico. Só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. É o baile do Sabiá. E vem, baile do Sabiá. E dali, dali da pressão. E dali da pressão. E dali da pressão. Canta, Sabiá. Sabiá. Dali, Vinícius. Vinícius. Aí galera do Fluxo, um abraço. Todas estão na pista no baile do Sabiá. Tamo na área. Todas estão na pista. Bora endoidar, que é o Fluxo bandida. Bora endoidar, que é o Fluxo bandida. Eu já passei a visão pras perigosas problemáticas. Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada. Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada. Vou te dar o papo, não pode se gabar. O baile hoje é nosso e quem comanda é o Sabiá. O baile hoje é nosso e quem comanda é o Sabiá. Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. E bota na pressão, pressão, e bota, bota na pressão, vai, vai. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, vai. Dali, dali, dali, dali. DJ Iago, mexendo com as ondas sonoras do seu corpo. Ao som dessa tabacada, piranha do vara vara, relaxa, então não para, safada, tu se amarra. Ao som dessa tabacada, piranha, tu vara vara, relaxa. Bora, bacilho do DVD! DVD! Amigo de Quirinho, o amigo Renan tá aí com a gente, abraço, Renan! A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro dia que são todas de base, saudade a gente só chora. Júnior Santorini. Mas vai com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai te vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô na pista. Então joga, então joga. Joga o popô na pista, joga, então joga. Joga o popô na pista, joga, então joga. Joga o popô na pista. Vale, baixinho, baixinho. Dale, dale, dale, dale, dale. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! E bota pra cima, e bota pra cima, e bota pra cima, e bota pra cima, e dale, e dale. Agora, fim de semana, rapaz, vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da som, show de iluminação. Júnior Show! Aí, de Belém do Pará, obrigado, Júnior! Veja só. O Rendel, Rendel, Rendel. Veja só. O Rendel, Rendel, Rendel. Veja só. O Rendel, Rendel, Rendel. E vem curtindo, vem curtindo, vem curtindo. Olha o brega, olha o brega, vai! Na dança de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dança de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil. E dali, dali, dali. E dali, dali, dali. É o dinâmico chegando e tocando pra galera agora. Pra galera agora. Hey DJ, oh yeah. Play a song. Bora, bora. DJ. Alô Júlio, alô Jéssica, tá aqui com a gente, gente. Guys, dance club in Brazil, Brazil. Hi people, I have a good news for you. The double MP4 has a new music. It looks like the table. So, novo Super Dinâmico, o maior show de aparelhagem de Garapé-Açu. Manda Zé. E a gente chega ali tocando de tudo pra galera. Então, vamos no momento da rocha agora, meu irmão. Dinâmico chegando e Antônio Dino. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Minha amiga Ingrid Val, minha amiga Luana, curtindo e tomando todas, meu irmão. Minha mala tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. grande parceiro Derivado Leite, obrigado Derivado. Cara, que a gente tem um carinho muito grande, um abraço Derivado. Galera de Porto Santo também tá aqui com a gente, um abraço pra todo mundo. E a primeira parte do CD ao vivo já sendo gravado pra galera de Dunhaçu. Galera de Antônio Dino, curtir bacana, meu irmão. Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai do DJ Iago. Minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquila, amor, eu tô... O nosso grande parceiro Jailô é falso, amor. Não pôde dar presente, mas a gente te deixa um abraço com muito carinho pra esse cara, viu, meu irmão? Agora bora, Jailô! Mata minha sede de fazer amor. Amar é fácil, amor. Embora choro, embora é. DJ Alex Ferra e a equipe do Vidal é de São Sebastião, tá aí com a gente! Mata minha sede de fazer. Tô devendo também, tá aí com a gente! Amar é fácil, amor. Embora choro, embora é. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Banda 007. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Ficar nesse desespero não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela cena. Toma tua pizza. Se afundou na deprê porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Tá bom. Não custa nada tá. Lembrar. Isso é chifre, não é. E o Arrocha? Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa. Olha os garotos, Rogizo Prime e Iago lá de Santa Bárbara. É. Valeu! É asa. Banda 007. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Ficar nesse desespero não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha nesse quarto só vai piorar. Rocha. Sei que foi difícil ver aquela. Obrigado, os gaviões aí. Aí, gostinho, amigo da El, gavião. Ele e sua turma. Valeu. Não vale a pena. Cadê o seu doutor? Bora, Lucas. Bora, Maico. Adelilson, Netinho. Foi traída e. Amigo Júlio e Maico. Ameaçou se jogar da sacada. Chifre. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da sacada. Não custa nada. Uma rocha, uma rocha. Isso é chifre, não é